entrego tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mas sumiço, sempre, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Meu Senhor, paz perfeita.